traz alegria, luz para o seu dia e mostra que nada, nem a arrogância, nem a prepotência, nem a ignorância, nem a violência, fazem diferença para a consciência que quer estar tranquila, em paz, correndo atrás do sonho pra tornar real. Realmente, a vida exige um potencial, então siga seu caminho sinuoso, não sinta sozinho, não olhe pra trás, não pare no caminho, caminhe contra o vento, reme contra a maré, faça o sinal da cruz, caminha a pé até onde Deus quiser, você atravessa o mar e o deserto, ali você vai resistir e perceber e crer que o melhor ainda está por vir. Eu já cansei de dizer e digo quantos acreditam que o amor sublima toda dor, faz o mundo girar na santa paz do Senhor, porque o revide é como andar pra trás, ré, faça o que é bom porque é bom e vive em paz, fé. Na bola de meia, com rap na veia, a nossa maneira, um som de primeira classe, só porque o rap não é viagem, potência, faz strike. Na bola de meia, com rap na veia, a nossa maneira, um som de primeira classe, só porque o rap não é viagem, potência, faz strike. Vou na bola de meia, dentro no caminho, vou confiante no meu dom, assim prossigo. Sou representante de um time que chegou e não vou no flow, no show, no rap sempre somou. Com ideias boas, altas ideias, constou na família, o respeito dobrou. Traição, isso nossas mães não ensinou. Dinheiro não, mas educação a gente ganhou. Pra vencer na bola de meia, pra não falir, quero suprir minha vida de vitórias e sim, cuidar melhor dos meus filhos é o que quero pra mim. Viver melhor, evoluir, contrário do ruim, sair da pior, tenho a perder se for meu fim. Sei de cor que ao mundo pra perder eu não vim. Então vou vencer por Cauê, por Cauã, não me, por quem me ama. Por isso vou fazer por mim, não mais regredir. Meu potencial conferir, enfrentar obstáculos eu vou conseguir. Eu tenho fé nos meus sonhos, eu não vou desistir. Vou conquistar sem ao outro ter que diminuir. Na bola de meia, com rap na veia, a nossa maneira, um som de primeira classe, só porque o rap não é viagem, potência faz strike. Na bola de meia, com rap na veia, a nossa maneira, um som de primeira classe, só porque o rap não é viagem, potência faz strike. MC que sou, sei a rima é dom, Roger, isso é bom para nós. Poder me expressar, ouça meu rimar, vem do coração minha voz. Brasileiro eu sofri, mas valeu e graças a Deus superei. Rap me salvou, Malu respeitou, João apoiou, eu acreditei. Sem trabalho, Jim, quase foi pro fim, foi muito ruim, mas lutei. Contra o mal da rua, toda loucura, nossa postura eu honrei. Hoje meu poema é meu emblema e tô em cena pra vencer. Não preciso expor toda a minha dor, sei o meu valor e meu poder. Importante é não perder a fé, não dar marcha ré, insistir. É mano, inútil, James Lynn e DJ Roger faz o hip hop resistir. Na bola de meia, com rap na veia, a nossa maneira, um som de primeira classe, só porque o rap não é viagem, potência faz strike. Na bola de meia, com rap na veia, a nossa maneira, um som de primeira classe, só porque o rap não é viagem, potência faz strike.